nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Manda a R15, disparando o sucesso. A R15. Tudo que eu quero é te amar de novo, te sentir.

emoção. Botei você pra mim, vem curtir esse som. Eu vou amar você ao som da nova dimensão. Eu vou curtir o som da nova dimensão. Vou dirigir de luzes, um show de emoção. Botei você pra mim, vem curtir esse som. Eu vou amar você ao som da nova dimensão. Brinque mais com os meus sentimentos. Tá, meu bem? Brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor, de amor. Toda vez que eu te vejo passar, volte pra mim. Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras. E quando bate a tristeza, a solidão dói meu coração. Brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso, dia em noite você. Eu penso em você. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. DJ Moisés, o incomparável. DJ Rafael, DJ Rafael do estúdio Halley. Meu coração sofre de amor, de amor, de amor. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Do Bingão!